E aí, beleza? Bom dia. Tudo certo? E aí, galera? Ó, seguinte. Revista de hoje, Exame. Revista Exame. Fala sobre ela. Edição recente. Mas não é matéria de capa, fala sobre uma matéria chamada Obrigado Recessão. Obrigado Crise. Matéria sobre a CVC e como ela se beneficiou da crise, mas como o modelo dela está extremamente ameaçado a longo prazo. Achei bastante interessante. Eu vi aqui, velho, na contracapa. Segunda capa que chama, acho, né? O anúncio da Unimed. Mude um hábito. Mude um hábito. E aí, tem a foto da mulher correndo. E tem escrito: é difícil acordar às 5h30 para correr, mas é maravilhoso como me sinto às 7. Foda, hein? É difícil acordar às 5h30 para correr, mas é maravilhoso como me sinto às 7. Quando eu comecei a. Vou, quero acordar mais cedo e quis arrumar um compromisso para acordar mais cedo, inventei fazer essa live. Eu costumava acordar às 9 e acordar às 6h30 para 9, é uma boa diferença. E sim, e é difícil acordar às 6h30 para fazer live, mas é maravilhoso como me sinto às 7h45, 8h, quando acaba a live. Eu estou bem, rodei o dia e tal, né? Não é bem um correr, né? Mas, apesar de que isso fudeu um pouco o meu correr. Porque eu gostava de correr aqui no parque. Mas quando começou a bater o frio em São Paulo, deu uma morgada, realmente. E eu não consigo ter que acordar mais cedo para correr antes de fazer isso aqui, porque depois que eu faço isso aqui, eu não quero mais correr, porque depois que eu faço isso aqui, eu tô acordado para começar o dia. Dá bom dia aqui pra galera. Bom dia, Débora, Simonal, Alisson, Luiz Agariotto, Sinara, ao vivo. Bom dia, Ryan. Nelson na área, Alisson, Rafael, Jordão, grande Rafael Jordão, Anderson, Kucheski, João Hilário. Vem Scabra Porto na época do Future Places. Putz, não sei ainda, viu? Gostaria, mas correria louca. Eduardo Chagas, Frei Paulo, chuva e frio aqui. Sergipe? Frei Paulo, Sergipe tá com chuva e frio? Frio em Sergipe? Liga o ar-condicionado, Tadeu. Raul, Matias, Gabriela. Atualizar o software, Henrique Vidal. Grande Dimas, de Brasília. Eu tô indo pra Brasília hoje, Dimas. Você vai lá, na parada? Hoje tem encontro dos alunos. Rádio Oco Filhote. Tem o Rádio Papai e Rádio Oco Filhote. Família Santos Barros na área. Legal. Good morning, Daddy. Vincent. Marcelo. Nunca consegui. Cadê? Cadê? Acompanhar ao vivo. Thaís, bem-vindo, Thaís. Nem dormi ainda antes, caralho. Thiago, Ramon. Alexandre. Tô fulando demais, velho. Isso, vamos maneirar no pó. Eu sempre acordo assim. Foda, né? E, cara, desde que eu sou adolescente, eu acordo fungando. E, enfim, eu já falei, né? Eu suspeito de vez em quando que é uma, que é um vício, é só uma mania. Não é uma questão meio fisiológica, mas. Enfim, e acaba. Logo, logo a pouco. Bom dia, Gabriel. Cri, Ramon, né? Bom dia, Nani, Rodson, Renata, Edivaldo, Thaís, Daniela, Natália, de mãe para mãe, bom dia. Quintela, Jael, sou parceiro, Guilherme, Michele, RC Carnaval, turma do Carnaval, Diego. A turma do Carnaval foi do caralho, foi uma viagem nossa, assim, de fazer intensivo, mas foi do caralho. Queremos fazer de novo, assim. A próxima turma, agora, 10 de julho, vai ser uma turma nem tão extensiva quanto foi a 5, que durou 2 meses e meio, nem tão intensiva quanto foi a Carnaval, que durou 5 dias. Ela vai ser de 4 semanas, um mês. Tá preta a imagem? Arthur, Mel, Ariel, Matias, Silviane, Felipe, Renan. Ainda extasiado com o Ariel Papai, que massa, velho. Paulo, Alberto, Alberto, Instamin, não, mas não, melhora. Primeiro que eu sigo ao vivo. Anderson, você antes não aparece para sua casa por causa do neném? Cara, não é, eu não colocaria um só perto da sua casa, eu colocaria um preferencialmente perto da minha casa. Então, assim, eu. E também não é por causa da neném só. É por causa da neném e da KLS, da empresa. Pô, porque viajar, dar palestra em outro lugar, não é só as horas da palestra. É o dia inteiro que eu perco, né? De translado e tudo mais. Então eu tenho evitado, por enquanto, tenho evitado viajar muito para ficar mais na empresa, ficar mais com a neném. Mas hoje eu viajo. E se encontra em Brasília. É para os alunos, Wilson. Se você é aluno, acho que você recebeu a mensagem daí, galera lá. Joy, Guilherme, Marcos, Luan. Brasília, quero isso novo em app. Thaís, é para a galera do RC esse encontro. O Representante Criativa. Mas aqui é uma ideia, abrir para outros alunos da KLS. Mas por enquanto é do Representante Criativa. E já está lotado lá. O espaço lotou já. Foda. Berdan, Bruno, São Luís, Hélio, Samuel. Seu motorista aqui, é nós. Samuel, meu motorista, e aí, papai? Percurso do trabalho no ônibus, Maceió. Caralho, meu bom dia tá ficando cada vez mais longo. Curcuma. Não sei. Gengibre para ajudar. Você acorda parecendo Bulbasauro, papai. Caralho, tá foda aqui. Bom dia, Gislaine, Pato Pirajá. Respirada agressiva. Primeira participação, Cristiano. Pede 2 cafés, frio. Natação. Legal. Rádio 3 foi demais. Meu projeto saindo do papel, graças ao network que rolou lá. Lindo, papai, lindo. Lindo. Floripa 6. Crato, Henrique, Iago, Rodrigo. Ah, o Cortella, né? Legal. Marcelão, Robert, sempre presente. Marcelão Arruda. Tá bom, né? Bom dia. Acabei de chegar, perdeu muita coisa, João. Putz. Perdeu. A parte que importa, você perdeu. A partir de agora, não é brincadeira, não perdeu porra nenhuma, não falei nada. Maridão da Jéssica, hein, Maridão da Jéssica? Galera, é o seguinte, hoje eu escolhi. Para quem tá vendo pela primeira vez, basicamente isso é só um bom dia para me acordar e para acordar vocês. E todo dia eu escolho uma revista que eu tô lendo. Eu leio a revista pra caralho, aqui, ó. Caprichozinha. Ganhei de presente agora no evento. Enfim, o horário de revista. Eu recebo uma escolha de revista. Escolha a matéria da revista e uma comentada. Eu achei legal essa matéria. Ó, revista Exame, nas últimas agora. Obrigado, recessão. É o seguinte. Obrigado, crise. Com um modelo tido como antiquado, a CVC, maior operadora de turismo, vai bem na crise econômica. Mas, uma hora, o futuro digital vai chegar. Eu gostei disso aqui. Primeiro, o título Obrigado, Crise. Do Raio do Papai. A gente falou muito sobre reinvenção. Uma hora eu perguntei quem é aqui. Vou voltar aqui agora. No chat. Bota eu aí. Quem está passando por um processo de reinvenção? Bom dia, mulher do Marcelo Arruda. Família linda, Marcelo. Quem aqui está passando por um processo de reinvenção? Ou começando esse processo, ou no meio, ou já no final. Se reinventar profissionalmente, se reinventar. Pode ser uma reinvenção dentro do seu mercado, uma reinvenção para um mercado totalmente diferente, uma reinvenção para um mercado próximo. Caralho, muita gente, né? Todo mundo, né, velho? É foda, é muito louco isso. Muito incrível isso, muito incrível, muito incrível. Tô no começo, sempre, sempre. Eu não sei se é porque o momento do mundo pede isso pro mundo, ou se todo mundo sempre tá passando pra reinvenção. Acho que não, né? Tô na hora, tô no mundo, não. Caralho. Mandaram embora faz um ano. Estou me reinventando para me reposicionar. Então, eu gostei do Obrigado da Exceção, porque as pessoas estão passando. Rafael, convite forçar a mudança. Perfeito, olha isso que eu ia dizer, Rafael. E assim, momento de crise, toda crise, é um momento de se reinventar. Na verdade, crise, eu sempre falo que a crise é o convite forçado à reinvenção. É o convite forçado, porque depois que você é demitido, ou que a sua empresa quebra, ou que simplesmente você percebe que a empresa está indo para um. Onde você está indo para um caminho ruim, ou simplesmente você dá um chega e desiste de viver a vida no piloto automático e quer fazer algo diferente. Tudo são crises, né? Um divórcio é uma crise, uma crise econômica é uma crise. Eu acho que crise é a situação em que alguém tomou uma decisão por você. Alguém tomou uma decisão por você que não lhe não é, foi boa para você. Isso é uma crise. Uma decisão dos outros que impacta, seja uma decisão de Lula, do seu chefe, uma decisão da sua esposa, enfim, uma decisão do cliente. Alguém tomou uma decisão por você que não lhe fez bem. Isso chama a gente para se reinventar. Então, eu liguei, apesar que aqui no caso a matéria, isso que eu achei interessante. O nome, apesar de ser. Caralho, tem um spam aqui moendo, Darlene. Caralho, Darlene, porra. Deixa eu remover aqui o spam. E é interessante que o nome da matéria é Obrigado à Exceção. Mas a matéria não é sobre isso. A matéria é sobre uma espécie de sorte que a CVC teve. Não é que foi o lance. A CVC, ela é fodona. Beleza. Maior do Brasil. Mas no mundo online, ela é a quinta. Decolar, Book, Hotel Urbano, Viagem Neto, CVC é a quinta no mundo online. A quinta no mundo online. E elas deu bem por quê? Porque na crise os hotéis ficaram vazios, ela é especializada em comprar, né, ganho de escala, comprar em escala coisas. Então, muito hotel vazio, ela comprava o hotel inteiro a um precinho lá embaixo, que é a especialidade da CVC, é o DNA deles, e botava para vender. No Brasil, além disso, dá oportunidade de hotéis e passagens aéreas mais baratas para ela agressivar. Ainda nisso, tem uma população brasileira acima de 50, 60, que ainda não se sente confortável na internet, porque acostumado com o modelo agência, mas essa população cada dia é menor, né? Cada dia morre um cliente da televisão e nasce um cliente do YouTube. Cada dia, meu filho fala morre meio escroto, mas fica mais bonita a frase, né? Cada dia morre um cliente de agência de turismo, e cada dia nasce um cliente de site de turismo. E eles falam aqui tal que eles estão tentando ir para o mundo online, mas é difícil e tal. Eu vejo que eles vão acabar comprando, na minha opinião. Isso é uma coisa também muito legal, que é, não basta olhar como a coisa está. Não basta olhar como as coisas estão. É importante também olhar como é o gráfico. Para mim, o que importa é o gráfico. O gráfico é. Quando eu digo gráfico, o gráfico é. A cada dia que passa, esse negócio que está no tamanho X, de um jeito X, a cada dia que passa, ele está X mais 1 ou X menos 1? Para mim, o que importa é isso. Porque não adianta o negócio estar bem, mas a cada dia está pior. Eu prefiro o negócio não estar bem ainda e a cada dia está melhor. Eu prefiro assim. Eu gosto de crescer. Eu gosto de para cima, né? Cafezinho, obrigado. O cafezinho ajuda a tirar também. O cafezinho é o marco do fundado acabar. Acho que é o cafezinho. É onde. Show. Gráfico, tendência, é isso aí. Alexandre. Reinventando o mercado educacional do caralho. Você me ajuda pra caramba. Porra, foda. Roberto, galera, quem está no processo de reinvenção, eu recomendo demais fazer o meu curso de criatividade. Porque momento de reinvenção é um momento que requer criatividade de como se reposicionar, como começa, como recomeçar e tal. Então. Mesmo com a cessão do Airbnb, eles conseguiram aumentar as vendas com hotéis. A fazer não falha. Ouviu dizer que o óleo de coco faz mal? Ouvi, mas também ouvi dizer que faz bem. É foda, né? Tem um monte de paper e artigo científico e matéria dizendo que faz mal, e um monte de paper, artigo científico e matéria dizendo que faz bem. Na verdade, o que tem nesse café não é nem óleo de coco. É. Uma coisa perto do óleo de coco, que chama TCM, né? Na verdade, é um dos ingredientes do óleo de coco, mas é uma versão diferente. Fiz a primeira turma, teve muita atualização, André. Faz bem demais, pesquisa sobre o WhatsApp TCM. Pois é, discussão infinita essa aí, né? Infinita. Na minha curta vida, eu já vi o ovo fazer mal e fazer bem umas 4 vezes. Ou faz mal, ou faz bem, ou faz mal, ou faz bem. Eu sou, graças a Deus, muito grato à crise. Legal. Só assim pude estudar e focar no que eu perdi 24 horas para perceber. Lindo, Bernardo. Terminando o coach, massa. Mundo pede. Essa guinada foi com os conteúdos da gente massa, aí no meio do bofe. Saí de uma agência 10 anos, readaptando, reinventando, foda. Nani do caralho, Mel. Moving Up, Arthur, foda. Bruno Araújo, Alisson, reinvenção de vida. Sou mãe. Putz, mãe é foda, né? Anteciparam tudo. Action, Moving Up, da Resistência Academy, Fernando, do caralho, Fernando. Perdi a hora da live, relaxa. Amanhã tem outra. Essa crise fez eu acordar para ativar a criatividade e reinventar a bunda na cadeira. Tá gripado, é indecisão dos outros sem ele consultar. Mito Cassiano, Mito. Zato Murilo. Controle da vida. Vamos trabalhar a marca Radio Papai. Produto para lançarmos. O que tu acha? Anderson, do caralho. Só não podemos fazer. Não é nossa prioridade do momento. A gente criou uma marca tomateira que ia trabalhar o Radio Papai. Fizemos tudo, montou uma operação e simplesmente pausamos por foco. A gente está num momento que a gente não pode abrir novas. Ainda bem, graças a Deus, né, como é o costume dizer, graças a Deus, sou muito grato da quantidade de oportunidades que surgem. Eu vou dizer surgem na minha frente, porque É mérito meu, eu não vou tirar o meu mérito, né? Então, eu sou muito grato à quantidade de oportunidades que eu consigo fazer aparecer. Que a gente tem que se responsabilizar pelas cagadas, mas também se responsabilizar pelas coisas boas que a gente faz. But eu me sinto frustrado de vez em quando de não poder aceitá-las, de não poder ir em frente, porque não dá para fazer tudo. Tem que, felizmente, dizer não para muitas coisas. Massa. Bom dia, Estergan, Leonardo. Aqui em Fortaleza, epidemia de quê? Bulletproof? Ao viver do caralho, Alisson. 10 de julho. O Alisson Marcelo respondeu. 10 de julho, ó. 10 de julho, turma 7 do curso Reaprendizagem Criativa. Quem viu, fora quem é aluno, quem entrou na degustação e viu a aula inaugural? Porque, porra, eu sempre dou a degustação do curso aqui para vocês entrarem na plataforma, mas muita gente não vê nada. Aí não adianta, né? Vejam a aula inaugural. Cupom Bom Dia. Quem aí não é aluno e viu a aula inaugural? A aula inaugural é uma aula do caralho sobre esquecer, sobre abdicar um pouco, sobre desapegar. Mas não desapegar de coisas, não é sobre minimalismo. Que as pessoas, quando falam desapegar, é sempre desapegar de objetos, de pertences, ou desapegar de pessoas, do marido, do namorado, do amor. E a minha abordagem de desapego é desapegar de ideias, de conceitos, de crenças. Fernando, a vida acontece de nós e não para nós. Watch out. Lindo, Fernando, lindo. Estou me reinventando. Ramon assistiu, mas não viu o Clique Cria ainda, não conseguiu a palestra. Lá na degustação tem algumas coisas que Clique Cria. Desapegar até a escolha. O Frango Singularity. Ah, tá. Eu vou no jantar que vai ter com o cara da Singularity, o Peter, só dos alunos, mas não vou no evento, não. Eventos é um negócio também que temos que escolher. Muito evento foda acontece, mas a gente precisa escolher. Eu não posso dar para ir em todos os eventos, né? Tua opinião sobre epistocracia? Putz, fico vendo o dicionário primeiro. O link da Clã Cash para a KLS está bugado. Marcelo falou. O link da KLS do Clã Cash está bugado. O contrário. Ah, é. Ah, tem um é a mais. Ah, mas as pessoas high stakes que verem esse erro consertam e. Próxima palestra. Caralho, não sei, viu? Não sei. Eu tenho próxima palestra em. Local Web, evento da Local Web, porra. Evento da Local Web, galera. Próxima semana. Evento massa da Local Web. Esse evento da Local Web é um evento. Deixa eu botar aqui. Local Web, Murilo Gun, São Paulo. É próxima semana. É um mega evento da Local Web. Mega evento. Só pra vocês sacarem aqui, ó. O drama do babado. Isso aqui, ó. 28 do 6. 19º Encontro Local Web em São Paulo. Vai ter uma galera aqui, ó. Ó, High Stakes, vai ter a Diana, da equipe High Stakes. Programadora lá da equipe do GoF, galera da Local Web. A turma aqui, foda de. É um evento bem tecnologia, não técnico, mas muito ligado à tecnologia, né? Tô aqui, ó, papai aqui. Fábio Prado, a The Results, galera do eMasters, fundador da Local Web, Marisa.com, Marta Gabriel Piangers, vai ser o MC, Mestre Piangers. E aí aqui a programação, tendências de internet, IoT, inovação, tomada de decisão. Eu falar de criatividade, como nascem as boas ideias, foi o nome da capa da revista Local Web. E aí o pessoal colocou, achei massa manter essa Storytelling, Porra, ó, esse primeiro dia aqui, hein? É um dia só, na verdade, né? Ah, não, é porque tem várias salas. Tem várias salas. Então, essa sala aqui é a sala que eu vou participar. Começa com o cara da Lacoweb, depois o cara da Itel, Pianges, Opinion Box. O que é esse Opinion Box, hein? Vamos ver o que é esse Opinion Box aqui. Pesquisa de mercado online, quero saber isso dela. Fábio, Marisa, papai, Marta Gabriela. Essa mulher é um monstro. Ó. Tem esse preço aqui, ó, mas quer ver que tem um desconto, deixa eu ver aqui, ó. Tem um desconto que eu mandei por e-mail. Pera aí, deixa eu encontrar esse desconto aqui, porque eles me falaram, Murilo, divulga aí esse cupom, blá blá blá, que tem um desconto. Deixa eu ver aqui, achei. Código promocional, deixa eu ver se tá valendo ainda esse código promocional. Como é que faz o código promocional? Você vai aqui. Escolhe aqui o negócio. Aí, cadê código promocional? Porra, onde é que bota o código? Caralho, pergunta pra caralho aqui. Ih, será que acabou o código promocional? Opa, aqui ó. Não tá muito claro não. Isso aí é o código. Vamos ver se funciona. Opa! Olha aí, ó. Metade do preço, papai. 75. Cola aqui, ó. PRC Underline Murilo Gun. Que endereço é esse? Pô, bota no Google aí. Local Web Murilo Gun, São Paulo, vai. Pronto. Mais fácil. Vou botar aqui o código. PRC Underline Murilo Gun. É o código. E o link da página aqui eu vou facilitar pra vocês, ó. Um puta evento legal. Respondendo. Eu faço. Muitas palestras eu faço são fechadas, né, para empresas. Essa é um exemplo de um evento aberto, qualquer pessoa pode entrar. Mastermind, como faz para entrar no Mastermind? Cara, o Mastermind é um você tem que aplicar e ser aceito. É para qualquer pessoa, só para empreendedores. Depende do Mastermind, né? O meu Mastermind que eu participo do Érica, Mastermind só para quem tem um negócio que trabalha com educação online. É isso. É muito focado em marketing digital, gestão. Dizer não e manter o foco. É isso aí. Evento foda, desapegar. Massa, Roberto Filho. Massa. Verdade, Luverson. Foi o que o Luverson falou que é verdade? Tua agenda em algum lugar, o pessoal acompanhar poderia assistir online, dependendo. E eu assisti online dependendo do evento. Luverson, concordo. Eu estou refazendo meu site. Antigamente, a minha vida era baseada na agenda do meu site. Hoje em dia, são tão poucas coisas que eu faço que a minha agenda hoje em dia é reuniões internas, coisas internas. Daqui a pouco chega a minha equipe, vem duas pessoas da minha equipe aqui em casa e a gente vai planejar algumas coisas. Então. Eu acabei deixando para lá a agenda porque são tão poucos eventos, né? Mas eu concordo que. Mas cada dia que passa, o meu gráfico tá subindo. Eu, depois de 2 anos, estou cada vez conseguindo mais fazer mais eventos porque eu quero fazer mais eventos. Eu tive que abdicar, mas eu quero. Escolher focar, focar, abdicar, abdicar, perder. Quem perde, ganha. Perfeito, Iago. É, colocar os online também, né, Luverson? É verdade. Colocar os online também. É verdade. Isso é uma coisa legal. Agenda. É legal isso aí. Eu vou. Deixa eu já meter aqui no task isso aqui, viu? Porque realmente, apesar dos meus eventos presenciais serem poucos, se somar com os eventos online, só esse live aqui é um evento que acontece todo dia. Perfeito. Perfeito. Gostei. Eu tava muito bitolado. Né? Com o fato de ter poucos eventos presenciais, mas ainda no site com eventos on e off. Perfeito. Boa, Luverson. Legal. Obrigado. Parece bate-papo na mesa da casa. Galera, 7h45, deu nossa hora. Até amanhã. Queria convidar todo mundo, como sempre, a trazer, convidar uma pessoa a participar das nossas manhãs aqui. Chama alguém aí, antes de partir um livro da estante. Antes de partir um livro da estante. Ah, eu vou falar de um livro que eu já falei desse livro, Meus Lugares. Vou falar de novo só porque falamos muito aqui sobre foco. Tá? Vou falar de novo dele, que é esse aqui, ó. A única coisa, o foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. Esse livro é muito importante para mim. Eu fiz uma lista de 10 livros, incluí ele. Então, vou reescolher ele hoje, apesar de já ter falado dele. Sabe que o livro é bom quando tem muito risco. Está muito riscado. Mas é legal a ideia. De repente, no final das lives, eu vou falar de um livro aqui. Gostei da ideia. Valeu, galera. João da Molins, cadê João? João da Molins. Final do ano indo pra Caruaru? Porra, se for, vamos comer um bode, certeza, Luverson. É, galera. Até amanhã. Cheiro. Bom dia.